Yeah. Aí, DJ Pampa, Tio Lu, é nóis, pra chegar e trincar, moro? É a Coja no ar, pra revolucionar, já é. Quebrando corrente, rangendo os dentes, a fúria! A Coja é nossa tribo, nossos manos derruba! Grupo formado por certo, por pretos cabulosos, cujo crime é rimar a verdade na luta em prol do povo, levado dos loucos, estilo nervoso, diferente, mais forte que a mão da gosto no meio dos falsos crentes. Bem na frente dos locks que não tem QI, dos que tem olhos são cegos por não saber distinguir. Evoluir é a meta, se prepara, irmão. Chegou a vez dos pretos que fazem revolução, pra acordar o Brasil, de leste a oeste, de norte de azul, Eclipse, Black Man, DJ Pampa, Tio Lu, estilhaços de granada em prol da revolução, afro-brasileiros guerreiros da luta em prol dos irmãos, cães de rua na fúria, rasgando os porcos, do povo para o povo, defendendo o que é nosso, defendendo o que é nosso. Morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos. Pra quem pensava que eu tinha morrido, compadre, ai, eu tô aqui, rimando na vida, trincando pros malucos curtir. Aqui a coja, aqui a tropa, aqui aos loucos, aqui aos doidos, que toma de assalto se for preciso, pra provar que o povo não é bobo, não é tolo e não aceita enganação. Então fundamos a tropa da coja, quatro loucos em ação. Só moleque bom de atitude que não aceita sugestia, não tolera fada gravata, muito menos os comédia. Falador passa mal, muito mal, fica revoltado quando vê que é nós na fita. É isso que falam, mas eu vejo o corre que é pra fazer tudo com padi é foda. MZ Black Man, Tio Lu e Pampa, te apresenta a Coja. Morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos, morte aos porcos. Morte pra acordar, o certo, abre carona, cessa, certa. O despertar do sono profundo, existe sim luz no fim do turno. Zombaria, desespero, a Eric e o Gueto ficou no gelo. Não podem perder o respeito, estado de coma, todo mundo em pânico. A mercê dos pilantras que ficam com a grana e destrói a vida de tantos. Socorro, morte aos porcos, direita e esquerda misturou tudo virou a mesma merda. E o que reflete na quebra, ninguém espera. Sangue de brincadeira, sangue na TV, sangue para beber. Um drink à morte, um futuro incerto, sem sorte. Chegamos ao caos, não seja adocicado pra não ser crucificado. Estraçalhado, ficou grilado pro expor-se o outro lado. Um mentiroso natas, covardia de longa vida. Estou na correria pelo meu espaço, cadê os abençoados? Coja das caras e mostra outra face. Tudo que vem fácil, perde fácil, então não foi fácil. Mas louco de estrada, meu abraço. Envenenado quem tá, se perde no compasso.